vou botar uma camisa xadrez então também. Ah, eu vou te dar a camisa então. Você vai ser o Jeca Sex. Não tem um chapéu de palha aí, tá, assim. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast de cinema mais junino de toda a internet brasileira. Hoje com Quentão, Pinhão, Amendoim de Sempre e um Jack Daniels. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Luciano Chassar. Boa noite. O André Barcelos. Boa noite. O Vitor Viana. Boa noite. Hoje nós vamos, além de comemorar... Festa animada, né? É, festa muito animada. A gente tem que botar aquelas musiquinhas de festa junina de fundo lá. É. Essa é a parte uísque da festa. Tá todo mundo depressão em casa, sim, assim, tomando uísque. É, tirando cocaína. Não. É, nós vamos falar nesse programa sobre o filme Corra! Exclamação, do Jordan Peele. Um filme americano do ano passado. Vamos fazer a breve sinopse dele. Ele começa com um rapaz negro andando no subúrbio de uma cidade, nem sei o que é. E um carro começa a andar do lado dele. Ele meio que tenta despistar, mas ele é pego e raptado. Esse é meio que o início suspense do filme. Depois você acompanha o personagem do Chris, que é um rapaz negro, namora uma garota chamada Rose Armitage, que é uma garota branca. Eles estão pacotando as malas para ir visitar a família da namorada no interior. Ele fica um pouco apreensivo, pergunta se os pais dela sabem se ele é negro. Rola meio com... Ah, não, eles são pessoas legais. E eles chegam... são liberais e votam no Obama, né? É, votam no Obama. Meio assim. É. Eles acabam chegando lá e eles são realmente uma... Pessoal bem esclarecido, interessante, divertido. Muito bem, né? Interessante, divertido, demais. Acho que é por sua conta. Eles são um pouco estranhos. São um pouco estranhos. Eles têm uns dois empregados que são negros, que agem de uma maneira um pouco estranha. O Chris tenta interagir um pouco com eles, mas eles são meio austeros e bizarros mesmo. Você começa aos poucos a perceber que alguma coisa está meio estranha. A mãe da Rose sugere que ele seja hipnotizado para perder o vício de cigarro. De noite, ele meio que acaba trombando com ela e ela hipnotiza ele meio que forçadamente, sem ele perceber. E ele se dá conta disso, acorda no outro dia. E ele não consegue fumar não, mesmo. Não está querendo fumar, é. De vontade. E rola uma festa, uma reunião dos da uma comunidade. Uma reunião social bizarra, assim, né? São vários brancos liberais tentando... Ricos tentando enturmar-se com Chris e falando coisas meio absurdas pelo fato dele ser negro e querendo se apropriar da experiência de ser negro. Eventualmente... Ele começa a se sentir cada vez mais oprimido. E aí tem esse outro cara negro que você logo percebe é o cara do começo do filme, que tá lá. E que no meio de várias coisas ele acaba tirando uma foto dele, que dá um flash na cara dele. E ele meio que sai do modo bizarro que ele estava sendo. É, ele estava meio que igual aos empregados que apareceram antes, assim, né? Assim, de um jeito meio estranho. E agarra o Chris e manda ele ir embora. Get Out. Get Out, que é o nome em inglês do filme. Ele fala para a namorada, não, tá legal, tem algo estranho acontecendo aqui, a gente precisa ir embora. Eles conversam, decidem ir embora. Quando ele desarruma as coisas, fica pegar a chave do carro... Ela meio que fica fingindo não achar a chave e você se dá conta que ela faz parte, junto da família, de um complô para não deixar ele ir embora. E eles usam... A mãe dela usa da hipnose dele para fazer ele dormir e ele é preso numa cadeira. Uma TV antiga esclarece o que está acontecendo com ele, que eles Ele também acha fotos de outros namorados negros da menina que foram provavelmente levados para lá. Isso antes, um pouco antes. Isso antes dele ser pego. Enfim, o negócio você acaba descobrindo que é as pessoas levam caras negros para lá para roubarem meio que o corpo deles quando as pessoas estão ficando velhas. Caras e mulheres também, porque a própria empregada da casa foi uma das vítimas também. Né? Fazem uma cirurgia no cérebro, uma coisa e tal, e a pessoa original ainda vive no fundo, mas quem domina o corpo é essa pessoa que morreu, ou que tá para morrer. Nisso ele consegue, tava entrando em contato com um amigo dele que tinha ficado na cidade e que tá desconfiado, tentando procurar ele. Enfim, acaba virando um filme mais de terror mesmo, um pouco mais de ação aí nessa parte, ele consegue escapar. O amigo dele é policial, né? Segurança de aeroporto. Ele... Ron, né? É. O nome dele. Rod. Rod. Ele consegue escapar da cadeira, mata todo mundo, basicamente. No final, ele tá quase fugindo, mas a Rose, ex-namorada dele, tá atirando nele. E ele atropela a empregada que... Ah, o funcionário lá... O funcionário vem correndo, ele consegue dar um flash na cara dele, né? Sim. E aí a pessoa que tava no fundo desperta, pede a arma da Rose, que ela entrega, porque ela acha que ela ainda tá do lado dela, ele atira nela. O amigo Rod dele aparece milagrosamente, que veio salvar ele, e eles vão embora. Não sem antes o Chris quase sufocar ela. Mas ele nem aí que não consegue fazer isso. Vamos encerrar aqui a sinopse. Sim, que tá bem longa. Tá longa. Só um detalhe é que a namorada não só fazia parte do complô, que a família toda fazia para capturar os negros, mas ela é tipo um personagem muito importante, que é ela quem... Seduz. Assim, os negros para trazer e para sofrerem a lavagem cerebral, digamos assim, né? Sim. A primeira coisa, assim, assistindo o filme que eu meio que percebi é que ele me foi vendido como um filme de terror. E em grande parte ele não é. Ele é mais... Ele é quase uma comédia, né? Sim, ele tem bastante coisa de comédia, né? Esse amigo, o Rod, eu não sei, eu achei ele bem engraçado, assim, né? E acho que ele sempre... Ele sempre tem conversas no telefone, ele e o Chris, tipo... Sei lá, o Chris mais ou menos vai contando as coisas estranhas que estão acontecendo e o cara tá sempre, tipo, zoando e falando que ele devia sair, que não era uma boa ele estar lá e tal, mas ele sempre faz isso com algumas piadas, né? Acho que é mais um suspense, assim, é uma construção de um suspense, né? O personagem principal tá entrando num lugar em que ele percebe que as coisas estão estranhas, mas é algo... que ele não consegue saber o que que é. E é quase ficção científica, na verdade, se vocês pensarem, né? Não é tanto a coisa de provocar o horror, é mais uma ideia fantástica, assim. Sim, sim, sim. A partir de terror, que eu consigo imaginar que é um pouco mais próxima disso, é justamente nesse final em que ele escapa e começa a matar todo mundo, em que rola não um terror, mas um típico alívio de ver ele finalmente dar o troco depois de ter sofrido e não só fisicamente de ser amarrado lá, mas psicologicamente com as conversas que ele estava tendo, que as pessoas falavam para ele, o quão desconfortável ele ficava e o racismo das pessoas, apesar que no fundo a família acaba defendendo que não é por causa da raça, mas é, né? No fim das contas, o filme é sobre racismo, é sobre... Aí vamos já eliminar essa, ou passar por essa questão, que é um filme sobre raça, né? De alguma forma. A gente pode falar de um filme assim? O que vocês acham disso, assim? Porque tem todo esse discurso a respeito de que se tu não é negro, tu não entende a experiência que o negro tá passando, por exemplo. Sim. Então, um filme que trata disso, como é que a gente, supostamente branco, lida com um filme como esse, assim, né? A partir do... mais ou menos do que o próprio filme discursa, meio que não. porque o filme é essas pessoas aqui do interior, mas não são os rednecks, não são os intolerantes típicos americanos, não, são as pessoas esclarecidas, de classe alta, que querem relacionar-se com a experiência de ser negro, mas são completamente idiotas a respeito disso, sabe? Então, de certa forma, é meio que falar de uma experiência outra que você não consegue compreender, assim. Tem uma coisa também que, não sei, eu acho que é um... Ele fala também de um racismo que é bem típico dos Estados Unidos, assim, né? Acho que aqui o racismo acontece de um jeito um pouco diferente, né? Não é do mesmo jeito. Mas eu não sei, eu acho que uma das coisas que o cinema faz é te colocar em contato com a diferença, assim, né? Não é só a questão de raça. O cinema te coloca com personagens que são totalmente diferentes de ti o tempo inteiro, assim, né? E acho que isso é um pouco do jeito de que rola um compartilhamento de alguma coisa, assim, um compartilhamento dos afetos do personagem. Sei lá, por mais que tu nunca vai, sei lá, que a gente talvez nunca consiga entender de fato a experiência total, as dificuldades, a gente consegue entender alguma coisa e acho que, sei lá, o cinema tá aí para isso também, né? Para que as diferenças se misturem um pouco. E pelo outro lado, eu acho que ele traduz de uma maneira bem interessante o quão ele tá num lugar que não é o dele, quão é estranho, quão tudo tá respirando de uma maneira... Uhum. Errada, assim, né? Tipo, e isso vai um pouco sufocando, assim, o clima do filme todo. Isso é, acho que é o maior mérito, assim, já chegando nas coisas que eu gostei ou não gostei do filme. Essa construção, assim, que não cria medo, mas cria uma opressão em cima da atmosfera do filme. Assim. Eu acho que o filme consegue, sei lá, criar esse clima do constrangimento, das dificuldades das relações interraciais, pelo menos lá no... Mas o que ele faz é, assim, tipo, sobrepor o que seria um constrangimento racial de vou na casa dos pais da minha namorada branca para um plot de terror fantasia, assim, né? Uhum. Então, é uma coisa que eu senti no filme, de maneira geral, que vocês não sentiram, mas é sempre sobre aparências ou sobre visão das coisas, assim. É sempre uma coisa parecer de um jeito, mas, na verdade, ele é de outro. Uhum. Sim, sim. O filme todo, a namorada é isso, a família é isso, o filme é isso. Assim. Sim. Uhum. Eu acho que, ainda com relação à coisa da identidade racial, assim, o filme trabalha com isso também. Eu acho o personagem do garoto que é sequestrado no início, ele é importante meio para colocar isso, assim, que ele aparece lá naquele meio, mas ele tem modos que o Chris percebe que não são os modos de um negro, assim, né? Acho que o filme coloca um pouco isso. Ali que ele percebe que tem esse estranhamento, assim, né? Na coisa de se cumprimentar, de falar, como se cumprimentar, como falar, como se vestir. É até exagerado, cara. Fala quase como um dandy europeu, assim, né? É tipo... Ele estranha. E daí assim, eu acho que o filme coloca um pouco uma coisa, ainda com relação à questão de identidade racial e de opressão, dominação, enfim, que é a coisa de os negros que estão ali, os empregados que estão ali, eles falam que eles não são abusados, né? Eles são parte da família. Eles são. Eles depois são a gente descobre que é o avô e a avó, assim. Mas eu acho que tem um pouco que tá discutindo um pouco a coisa dessa mistura de uma... Não sei, de uma implantação de uma linguagem, do que seria uma linguagem branca, um modo de viver branco num corpo negro, assim, né? E uma certa aceitação desse corpo negro por essa linguagem branca, assim. Eu pensei um pouco isso, assim, com relação ao filme. Nessa questão, assim, né? Mas isso acho que seria mais a personagem da senhora, né? Da mulher. Principalmente. O cara é um pouco mais um... Faz tudo, assim, né? Tem a coisa da... coisa bruta, assim. Sim, então... mas ele também, quando o Chris vai conversar com ele, ele fala que ele não tá fazendo aquilo por obrigação, assim, né? É, sempre tem esse discurso, assim, na boca dele. Sim, de sim. Uhum. E o garoto que é sequestrado também no início, quando ele fala sobre a condição dos negros, né, no país e tal, ele fala que para ele tá sendo muito boa e que na verdade ele não sai muito de casa, assim, ele fica com a esposa branca dele em casa, assim. Acho que tem o discurso, assim, aí do filme, mas eu acho que de fato se transforma mais numa coisa de aparência e essa... Esse perigo em que o personagem se encontra por não saber onde ele tá pisando, assim, quem são essas pessoas, né? Mas também tem essa parte do filme que é um pouco mistério, tipo, você sabe que tem algo de errado acontecendo, mas você não sabe muito bem por quê, né? Se é uma lavagem cerebral, se eles estão hipnotizando eles e convencendo realmente que é bom viver lá e tal. Vocês meio que foram surpreendidos pelo negócio de tem outra pessoa vivendo nesse corpo, assim, porque eu não tava esperando isso. É, acho que não, porque é bem fantástico, é bem diferente, assim, né? Porque o filme tem um registro mais ou menos realista, começa quase como uma comédia romântica, assim, né? Vou na casa dos pais. Tipo, como é que é? Entrando numa fria, é, né? Meet the parents. Assim. E aí tem algumas coisas esquisitas, como a coisa da hipnose e tal, e aí isso é uma ponte para uma coisa muito mais esquisita, que é essa coisa do transplante de cérebro, ou o que quer que seja, assim. Né? É, acho interessante. É interessante isso no filme, de como ele também vai te fazendo suspeitar de um monte de coisas e tu não consegue ter certeza, né? Por outro lado, eu acho uma coisa ruim, um dos problemas do filme é como ele te expõe né, o que tá acontecendo de um jeito, assim, bem, sei lá, mal escrito, digamos. É o cara vai lá e na TV aparece um carinha, quando ele tá sequestrado, né, o Chris. E aí, aí o cara diz, ah, então vou te dizer o que tá acontecendo. A gente está te sequestrando, eu vou colocar o meu cérebro no teu, porque eu estou morrendo e eu quero isso aí. Tipo, poderia ser de um jeito mais intuitivo, assim, né? Como a gente descobrisse isso. Sim. O que me incomoda mais com relação à construção do filme, talvez não seja isso. Eu percebo que, assim, a minha impressão é de que o fim do filme ele vai ficando cada vez mais um filme B, assim, né? Mas o que me incomoda ali... Por que que tá acontecendo essa festa de família, assim? É tudo que faz com que o personagem perceba que as coisas estão erradas, assim. É um leilão dele. É um leilão dele, dele. É, tem isso. Sim, para as pessoas conhecerem ele, né? É mais né? uma coisa de que tem duas faces, né? Parece que é uma festa de família, mas ninguém é família ali, na verdade. Sim. É um leilão para ver quem que conquista o cara. Sim. Quem que paga pelo cara ali, né? E aí o cara que compra é o que é um crítico de arte cego. É. E que diz até admirar ele, o Chris. É. Que dá até uma cena meio engraçada, que daí tu pensa, o cara é cego, ele, tipo, talvez vai tratar ele de um jeito diferente por não saber que ele é negro e tal. E aí rola uma proximidade, assim, do cara ser meio fã do Chris. E aí, o Chris é fotógrafo. É. Né? E aí, no fim, o cara, ele... Que é os olhos dele, né? Tipo, sim. Mas, de qualquer coisa, modo, mais uma vez que... a coisa da visão, né? Assim, do olhar dele. E aí tem a ver com o trauma que ele passou pela infância, que a gente não falou também, que a mãe foi atropelada e morreu agonizando na rua. E ele não conseguiu ajudar, ele, né? E ele poderia ter alertado a polícia porque a mãe não voltou para casa, só que ele fica paralisado e não faz nada, né? Eu acho muito interessante, muito divertida também ali na parte final, quando chega o carro de polícia, porque aí é mais uma vez essa coisa do duplo sentido que uma cena pode ter de... É um negro em cima de uma mulher, a mulher morrendo... De uma mulher branca. De uma mulher branca, o carro chega, é um carro de polícia. Isso eu acho bem legal também. E aí parece que é uma cena já pronta para o cara ser acusado. E ela tenta usar disso, né? E ela tenta usar disso. E faz isso eu também achei bom, como faz uma volta, né? Atualiza a cena do policial que tem no começo do filme. Quando o policial para os dois... Ou melhor, ele não para os dois. Ele sofre um acidente ali no começo do filme. E o policial vê o casal junto e pede os documentos do cara, mas não é ele que está dirigindo, né? Não é o Chris. Então, tu já pensa, quando vem aquele carro de polícia, tu já pensa, se for um policial branco, o que vai acontecer, né? Sim. E aí tu fica muito nessa tensão de quem que vai sair. E daí não é nenhum policial, é o Rod, né? O amigo dele. É, eu, lendo um pouco desse filme... É interessante mesmo. Eu vi uma entrevista... Como criou a expectativa, desculpa. Do Jordan Peele falando que ele... O final mudou muitas vezes. E que o final, quando ele estava começando a filmar, era justamente ele... Essa mesma cena, só que era um policial de verdade. Ele ia preso e o Rod ia lá visitar ele. E... Ah, não, eu tô juntando provas pra não sei o quê, não sei o que lá, pra te escapar. E ele só falando... Não, eu finalizei aquilo lá, porque ele matou todo mundo. E ele tá feliz com isso. Uhum. E se for pensar... É meio falso o final que tá agora, né? Porque o Rod chega bem no momento certo, assim, pra coisa acontecer, né? Sim. E um outro final que ele cogitou... Não dava pra querer esperar uma verossimilhança. Assim, é. O outro final que ele cogitou fazer é... Dá tudo errado, assim. Ele acaba ficando lá e o Rod vai visitar... Vai, encontra ele e ele tá assimilado, assim. Acho que seria interessante o Décio, assim, né? Nessas coisas ele lembra, tipo, invasores de corpos, umas coisas assim. Lembra, né? Sim, lembra. Que são interessantes, são legais. Sim. Ainda mais de partilhar esse clima de eu não consigo confiar em ninguém nesse lugar onde eu tô, assim. Sim, né? E eu acho que principalmente uma coisa que tem no Invasores de Corpos e que tem nesse filme, que é um discurso de que se nós nos misturarmos, tudo vai ficar bem. É um novo mundo em que as diferenças que a gente tem raciais, ao invés delas se manterem como diferenças, elas podem se unir para criar um ser melhor, né? Uhum. Tem essa ideia. Os Invasores de Corpos também, assim, né? Se você não resistir, você não vai mais sofrer e tal. E eu acho que isso... Quando tu sugeriu fazer esse filme, tu falou que tinha ouvido... Que te falaram que era um filme que tratava da... Sei lá, da questão racial e que era um filme que conseguia tratar disso de um modo inteligente, assim. Daí eu fiquei pensando o que que... E eu acho que, pra mim, a coisa do discurso do filme que é mais interessante é isso, assim, né? Do perigo que talvez seja também a gente, às vezes, querer... nuançar muito as diferenças, assim, né? De acabar tu não percebendo que existem diferenças e que elas são usadas como instrumentos de poder, assim, né? Sim. Olhando por esse prisma, parece que nuança as diferenças, mas se tu for pensar, é um filme que começa como a ida na casa dos pais da namorada e termina com ele matando todos os brancos, assim, então, sabe? Justamente. É quase assim, ele devolvendo o constrangimento inicial que ele estava sendo levado. E assim, do risco de ser assimilado também, né? Também, é. Então tem uma, sei lá. Mas isso eu acho interessante, assim, de o filme não terminar com uma reconciliação, não, assim, não, né? É. Mas de perceber que talvez a coisa seja violenta de fato, assim, né? Mas eu achei bem extremista, assim. Eu fiquei pensando, se tu inverte as cores, assim, imagina o caos que não seria um filme assim, né? Assim, seria uma coisa absolutamente horrível, assim. Todo mundo acharia um nojo, né? Sim. E aqui eu acho que tem um elemento de culpa do branco também aceitar que ele merece ser esquartejado por conta da condição do negro ser mais complicada. É assim, que não. Ali é uma situação limite, né? Ele seria, assim... Nesse sentido, sim. Mas, no geral, o filme é um pouco mais aberto nisso, assim. Eu acho que o filme... É como eu falei, ele começa com o constrangimento do negro ter que ir na casa dos brancos e ele devolve isso com matando os brancos, assim, né? Então... Enfim, não sei. Não sei mais para onde eu tô falando. Pra mim, de certa forma, não teria como ser diferente, assim, o inverso, ou trocando uma comunidade de brancos pra uma comunidade masculina, uma mulher, uma coisa assim, tipo, é complicado não... até porque ele passa essa sensação de que, por muita parte do tempo, que os brancos estão escravizando eles, né? Sim, escravizando os negros também, né? De maneira... que eles se voluntarizam eventualmente para uma lavagem cerebral. Sim. Então isso fica muito presente também. Essa, sim, é, essa, tem, toda, tem esse contraponto, assim, né? Toda essa herança de sim, história, de escravismo, um pouco, né? É, acho que isso é um dos... Sim. É um dos modos que o filme trata o assunto, sim, assim, né? Mas ao mesmo tempo é uma virada muito violenta, né? Assim, sim, a coisa é resolvida com muito sangue, assim, é, né? Sim. Com muito... E com gosto, né? Também. É, e com gosto, né? Sim, sim, sim, tipo, agora eu tô me vingando, sim, assim, basicamente. Mas, eu não sei, eu acho que isso acaba sendo naturalizado também pelo gênero, assim. Sim. Né? Porque é o final clássico de filme de terror, né? É tipo, tu mata o assassino, né? Uhum. Tipo... Sim. É, e você não vê se a Rose morre de verdade, né? Então talvez pode ter... Sim, a Rose eu acho que é o ponto... Eu não vou dizer o personagem, mas o ponto mais interessante do filme. Porque ela é sempre cúmplice dele em 80% do filme. E aí depois ela vira o pior personagem do filme, assim, por causa disso, né? Sim, ela come sucrilhos e toma leite com canudinho. Enquanto ela tá procurando os 10 melhores jogadores da NCAA, que é a Liga de Basquete Universitário, né? Mas é engraçado porque... Mas é engraçado que ela se torna esse ser desprezível e ainda assim ele não consegue matar ela. Quem mata ela é o avô, né? Que é o... Faz tudo ali da... Sim. Uhum. Ele não dá conta de estrangular. E aí ela tem essa última dose de maldade, que é ela fingir que ela tá numa situação de estar sendo atacada, estuprada, o que quer que seja, quando chega a polícia, né? Não é, só uma coisa pra deixar clara, não é o avô que mata ela, né? É o corpo próprio, original, né? É o próprio rapaz. O corpo com a consciência própria, assim, né? Não sei, uma coisa que eu achei, assim, boa do filme, interessante, é o aproveitamento dos elementos que ele tem, assim, as coisas parecem todas bem feitas para serem utilizadas no final, assim, é um roteiro bem redondinho nesse sentido, sabe? Parecem que coisas que seriam muito secundárias, como esse personagem do faz tudo, tem uma função muito importante, sim, no final, assim, né? As coisas fazem uma virada que realmente vale a pena, assim, né? A única coisa que eu achei mais ou menos fraca foi o personagem do pai e o jeito que ele é descartado, que ele é morto com aquela cabeça de cervo lá. Uhum. Achei, assim... não sei, meio ligeiro, assim, mas... Mas eu também acho o personagem da mãe muito mais interessante desde o começo, porque ela não parece tentar ser tão amigável, assim. Sim, ela é um pouco mais combativa, né? Sim, o pai é bem o legalzão, assim, que fica falando muito. Mas o que é mais interessante pensar, no final das contas, é que é sempre um teatro que eles fazem, né? Do tipo, ela fala pra ele, o meu pai votou no Obama, ele vai falar isso, e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Sim, eu votaria de novo nele, né? Todo mundo tá fazendo um mega teatro, e tem um prazer nisso, provavelmente, assim, né? Porque não é o jeito mais eficiente de tu capturar um cara e roubar o corpo dele, né? Então eles passam uma semana ali brincando, no final de semana brincando com o cara ali, assim, né? De certa forma, o único que é o malucão é o irmão, né? Que não se controla direito, assim, né? Que ele já, desde a primeira cena, ele já cria um pouco uma rivalidade. É. Mas que pode fazer até parte do teatro da família, né? Como, tipo, o irmão mais ciumento ali. Sim. Que... Ele, de certa forma, faz o resto da família parecer mais sã, assim, mais normal. Que já, desde o começo, já quer dar um mata-leão ali nele, dizendo, porque tu tem um corpo pra lutar em MMA, não sei o quê. Ele já revela também essa coisa perversa de, tipo, tu tem altos corpos, né? Que é um pouco que eles... O que eles estão interessados no fim, assim. Sim. Ele me fez pensar em outros filmes, assim, por ele ter sido vendido como um filme de terror pra mim, fez pensar em filmes como A Bruxa, que eu e o Victor já comentamos algumas vezes, que, tipo, tentam brincar com esse gênero e trazer coisas. E aí ele também me fez pensar um pouco no Fragmentado, assim, em que... E é da Blumhouse, né? Que também é da mesma produtora, que a gente tá meio que virando o chat dela. Menos as atividades paranormais, mas que trata o horror de uma maneira muito diferente, assim, ele passa muito menos tempo construindo a situação, ele já joga a situação no Fragmentado, né, você vai só vendo as nuances do que tá acontecendo, sim, né? No Fragmentado, sim. Esse é tudo uma lenta construção até revelar o que realmente está acontecendo. Sim. E no fim das contas, eu acabo gostando muito mais desse filme do que do Fragmentado, por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, o que une os dois é que são abordagens diferentes do que seriam... um clássico, uma clássica narrativa de terror, assim. Uhum. É, no fim, um pouco... Que é o que a produtora deve querer fazer. O outro filme do Shyamalan, o A Visita, é da Blumhouse também? Também. Também. Uhum. Tem mais a ver, talvez, até com esse, né? A coisa de tu um chegar num lugar, ser aquelas pessoas e não serem. Assim. Serem brancos velhos. Sim. Ser só um pouco mais loucos do que eles pareciam, porque eles realmente fugiram do hospício. Mas no fim, não sei. Ele até tem umas cenas de susto também ali, mais clássicas, mas é bem pouco, né? Mas acho legal até, tipo, como, sei lá, tem aquela cena que o Chris desce pra fumar, assim. É. E aí o maluco, o jardineiro, aparece correndo lá, né? Tipo. Ele é muito rápido. Sim, ele é muito rápido. Aquilo é uma coisa bem clássica de terror, né? Uma coisa que aparece correndo e tu se caga inteiro porque tu não sabe que coisa bizarra é essa, né? Tem um pouco a ver até com as ações estranhas dos avós no A Visita, assim, né? E daí que leva ele pra entrar em casa e ser hipnotizado. Mas acho que no fim o que tem de terror mesmo é um pouco essa violência latente, como tu tava falando, assim, o que tem ali naquela situação que tem mais a ver com a realidade mesmo, né? O que está por trás daquilo, assim, né? Sim, sim. E eu acho que tem uma coisa que causa talvez uma certa apreensão, que é a coisa da hipnose e de... Na hipnose em que ele sofre, porque ele não pede, né? Ele sofre uma hipnose. ele cai no esquecimento, né? Essa imagem eu acho interessante, assim, do cair no esquecimento e tu ver as coisas de muito longe, assim. De uma tela. E isso eu acho que potencializa um pouco as figuras dos empregados ali, né? E do garoto que é sequestrado no início, assim. A empregada, a primeira vez que ela aparece lá servindo suco, não sei o quê, tu vê o rosto dela olhando pra longe, ela parece que tem meio que um... Que ela escapa, assim, né? Uhum. Que ela volta pra, pra consciência, assim. Sim. Acho interessante isso, assim. Sim. E acho que isso, sei lá, me causa apreensão, assim. Sim. Essa coisa do sufocamento em si mesmo, assim. Os personagens dos empregados são interessantes, assim. As conversas, né? É bem esquisito, assim. Tem quase um quê de surrealismo, assim, né? Nas conversas dele. Lembra um pouco David Lynch, sei lá. Aqueles olhares vazios, né? Aquelas falas sem sentido, assim, meio... Meio autômatos, assim. São autômatos. Mas por que que tu fala cair em esquecimento? Por que que tu tá usando essas palavras? Que é a palavra do filme, a palavra, né? Que ela fala. É a palavra que ela fala. Ele cai, ela fala que agora ele tá no esquecimento. E daí é aquele vazio, né? Acho que em inglês é sunk in place. Sunk in place, é de afundar, né? Putz. É um pouco diferente da legenda em português. Prestei muita atenção na legenda. Mas eu acho aquela imagem bem bonita, assim. Ele tá meio que num espaço e tal. E rima a casa com a imobilidade dele quando ele sofreu trauma com a mãe, assim, né? Isso é importante, né? Que tenha... Sim. Sim, que é o lance dele não conseguir ajudar ela a ficar vendo TV, assim. Ele fica paralisado ali naquele trauma, né? Você pode tentar analisar a partir disso, né? Talvez ele tenha sido o personagem criado pelo passado dele, perfeito para superar isso, né? Para ter finalmente agir e não ficar de novo parado na frente da TV. Sim. Né? Então, essa coisa de paralisado me lembrou bastante o dublê de corpo, que é o mesmo personagem, se vocês pensarem, assim. O cara é um ator que... tem medo de situações limites sufocantes, assim. Sim. O filme do Brian De Palma começa com ele dentro de um caixão tentando gravar uma cena e ele se sente sufocado e paralisa e perde o papel por causa disso, assim, né? Uhum. E aí ele é o personagem perfeito pra ter o plot em cima dele, porque ele é um cara fraco que vai sofrer isso, assim, como num corpo que cai do Hitchcock, assim. Sim. Né? Uhum. Então... Não sei se ele seria o personagem perfeito pra superar, como tu fala, o cara. Mas ele supera, né? É, sim. E que assim como no Hitchcock... Ah, só que tu tá falando do Um Corpo que Cai, né? É. É. Não, mas é que o dublê de corpo tem outra relação com o Hitchcock, que é a janela. Janela indiscreta também. Olhando, essa coisa de ser um personagem paralisado e ter uma relação meio dependente da imagem. É, assim, tem, né, isso da, também. É. De não agir com a imagem, mas de ser... Sim. De contemplar a imagem, né? É interessante até como tu liga essa coisa da morte da mãe e da impotência, né? Com relação à morte da mãe. Que no pra final... Pra passar pra uma tentativa de resistência racial, assim, ao mesmo que tempo. No final ele vacila de novo, não deixando a avó caída lá, e aí causou o acidente. Enfim. É. É tudo. Mas aí, o que é o filme pra vocês? É um filme legal ou não é... Eu sei lá, eu me sinto constrangido. Deu, mas eu me sinto meio constrangido, assim, de ser branco e aí que opinião que eu tenho que ter sobre o filme. Não, acho que está levando muito a sério certos... Ah, sei lá, cara. Certas opressões. Eu acho que é bem construído em termos de roteiro, mas... Ah, tá. Fala aí, descasca. Não, mas não sei. Mas também não me impressionou tanto assim. Eu fiquei mais... chocado com a surpresa do que virou o filme. E ficou mais nisso, assim, né? Do que no que ele tenha construído, necessariamente, assim. É, assim, eu acho que, imageticamente, ele não me desafia tanto, mas ele me fez pensar bastante depois sobre como as coisas se encaixavam e como é tudo bem pensado e funciona. E ele funciona bem enquanto você está assistindo, assim, ele... É. Ele tá tentando criar efeitos, os efeitos ali funcionam e você se engana. É mais você... ou menos o mesmo discurso que a gente falou do Fragmentado, de certa forma. E vocês acham esse filme melhor, pior ou igual a Fragmentado? Eu acho melhor que o Fragmentado. Eu também acho melhor, mas eu odiei o Fragmentado. É, eu acho que eu gostei mais do Fragmentado, mas... Eu não sei, eu acho que isso é por aí, né? Acho que o filme, enquanto está assistindo, ele é divertido e ele te envolve ali na coisa. Acho é um filme massa de ver, assim, né? Isso com certeza, assim. Acho que ele, sei lá, também é bem criativo nessa forma que ele trata um assunto, sei lá, social no, dentro de um gênero e ao mesmo tempo rompe com esse gênero. Não sei. Acho que ele, sei lá, é massa, assim, mas não sei, também não consigo achar um grande filme, assim, não sei exatamente porquê, mas acho que, sei lá, é um filme que acaba sendo meio padrão, no fim das contas, assim. Também tenho essa sensação. Mas também isso não é ruim, né? Não, assim, não, é o tamanho do filme. Só. Sim, mas eu acho que ele é meio padrão, mas eu acho que ele ainda não é um filme pasteurizado, assim, exatamente, entende? Ele tá além da média, parece. E né? Tem um desejo de fazer o filme, claro, né? Isso acaba sendo bom nesse caso. Mas que o desejo parece estar sempre na dramaturgia, né? Ele não é uma não bandeira, exatamente. Né? Não, mas não tem nenhuma coisa de imagem ali que é chamativa, entendi. Impressionante. Entendi. Não tem nenhuma ideia de imagem. Sim, assim. Mas a gente ficou o tempo todo falando de imagem, pô. Aí a gente... Do conceito de imagem de... utilizado no roteiro, não de imagem. De aparência, sei lá, mas não de... Mas não... Algum lance forte da imagem do filme. De como assim. Filmar, né? De como também. Filmar. Acho que acho que é mais direção. O que filmar, né? Acho que em termos de como filmar, o filme é bem simples, sei lá. Isso sei. Vem um pouco de... É o primeiro filme do Jordan Peele, que ele dirige. Ele tem um histórico de TV, de ter feito muita TV, e principalmente comédia. E até nessa entrevista que eu li dele, ele fala que... Fazer comédia por tanto tempo meio que preparou ele pra fazer terror, porque você partiu um pouco do mesmo princípio de construir uma coisa pra surpreender num determinado momento, né? Que ela dá o punchline na hora certa e dá criar o... Bem eficiente o texto, assim, né? A narrativa. E ele faz... Você falou de que ele fazia TV como ator ou como diretor já? Como... Eu imagino, diretor eu não sei dizer, mas certamente roteirista e ator, assim. Tá, mas uma coisa que eu não entendi, que eu não sei, o protagonista do filme é o diretor do filme não, também? Não, não, não tem não. Nada a ver. O protagonista é o ator que atuou no Sicário, o filme do Denis Villeneuve. Uhum. Eu acho ele um ator bem legal, assim. Acho que já tinha assim, passado com ele no Sicário, mas acho que ele manda bem nesse filme, assim. Eu gosto muito de um negócio que ele faz, que é tipo um riso nervoso, assim, que ele tem. Não sei se vocês repararam nisso. Mas ele faz às vezes isso no filme, assim, durante a conversa. Acho massa, assim. Cara, minha impressão inicialmente foi muito ruim, assim. Acho que... Mas acho interessante que o filme dá pra... Sei lá, dá um... Dá jogo, assim, um pouco, né? Pra gente conversar. Mas concordo, acho que não é um grande filme também. Muito. Uhum. Prefiro It Follows. Também, acho, mas... Esse eu não vi ainda. É. Ele... Mas ele tinha... é mais jovem, né? Ele cria um universo muito diferente, assim, muito estranho, né? Mas é sempre, mas todos esses filmes que a gente mencionou, que a gente fez e que tem relação com o terror, é sempre uma abordagem diferente do terror. É. Ninguém tenta mais fazer, parece, um terror clássico, assim. Tenta, né? A gente só não tá olhando pra eles, né? Pode ser também. Tem muitos. É. Mas não são tão interessantes, talvez. É, talvez. Muita, por exemplo, a bruxa que eu mencionei de volta faz isso também, tá tentando... Ah, tem uns filmes interessantes que é daquele James Wan também, que é o cara que fez Invocação do Mal, Insidious e tal, uh-huh, né? Uh-huh. E são mais terrorzão, assim. Sim. Um mais clássico. Mas a gente não discutiu sobre isso. Uh-huh. A gente poderia fazer A Bruxa, então, né? Eventualmente, sim. Se não tiver fica de acervo, nada, né? É, sim. É uma boa sugestão. Mas de repente se não entra nada como o próximo filme, assim, pra dialogar já. A gente sempre pode começar a fazer um miniciclo com temas. É. Pode ser filme de terror. Blumhouse. Não, a gente não tem, não deve ter tantos bons assim. Tem 14 atividades paranormais e esses 3 filmes bons. Já pensou a gente ter que discutir 14 atividades paranormais? Que tristeza. Já pensou uma produtora que tem que fazer 14 atividades paranormais para fazer 3? Eles são bilionários, provavelmente, por causa disso. Estão bem felizes. Tá, vamos encerrar? Vamos. Vamos que eu quero comer pinhão. Pinhão tá aqui esfriando. Próximo filme a gente ainda não tá certo o que fazer. Ouça os últimos programas, o final deles, para saber o que a gente tá pensando em fazer e não tem feito. Obrigado por nos assistirem. Siga-nos no Twitter, Facebook, YouTube, tá aí rolando. E obrigado por ouvir mais um episódio do A Conversação. Super Outro, do Edgar Navarro. Uhum. Que ele tira... O cara faz o rolo entrando. Rolo entrando. É um cara se masturbando enquanto passa o rolo entrando. Uhum. Eu já vi essa cena. Minha mãe que reclama. O filme brasileiro só tem putaria. Eu não vi o... Filme. Não, a gravação do Z. Eu queria saber se ficou a parte inicial que a Lucia pergunta como é que foi a academia. Não, né? Aquilo tu cortou, né? Tinha muita coisa gravada pra tu deixar aquela besteira. Não lembro nem que parte foi essa. Lembrei. Não entrou. Foi cortado. Não. Tu viu que eu vim de camisa de xadrez? Eu acho que foi sem querer. Eu acho que... Oi, Thiago. Tu tem que falar no microfone, cara. Tu tem. É. Tu fica assim, ó. É que o André se vira muito pra falar pras pessoas. Mas tu ignora a presença do microfone, é incrível. Você tem que virar, mas manter a boca no mesmo lugar. Tipo assim. Tipo um Beatle. Aham. Que difícil. Trabalho. O microfone é seu amigo, seja íntimo dele. Engole ele. Rola entrando. Rola entrando.